companheiro, pode crer, vamos lá, vou falar a realidade. Fatalidade. O pesadelo do sistema é a nossa voz. Fatalidade. Aqui estamos nós, fazemos nossa cara uma rajada de palavras. Subimos no palco, chegou a nossa vez. Relatar os holocaustos pra nós é de lei. Melodia de rua, melodia nua e crua. Rajada mais forte, sigo o exemplo e boa sorte. A porrada sonora que invadiu o planeta. Inteligência de mil Einstein, força de mil cometas. Diretamente da favela, periferia. Rap de rua, essa é nossa melodia. Fatalidade do rap, é a nossa vez. Joe MC Flash, mano Jack, outra vez. Junto com Marcos e Marquinhos, fazendo squash pra vocês. Realidade vai doer. Fatalidade do rap, tudo vai esclarecer. Daqui pra frente é só conferir. Não tire o disco da vitrola, continue aí. Usamos a nossa expressão com muita sabedoria. Não me leve a mal, essa é a nossa melodia. Falando a realidade, fatalidade. Falando a realidade, fatalidade. Eu tenho uma missão e não vou parar. Já vindo da o nosso rap é assim que estremece a cidade. Marcos Marquinhos faz espécie, a gente fala a realidade. Ritmo marcante, hipnotizante. Batidas de compasso com peso de gigante. Movimento muito louco, vindo da América. Contagia o país, a mania periférica. Já quase sem esperança, o hip hop foi eleito. Graças a você, nosso rap saiu do gueto. Mas quem não queria, teve que aguentar mais uma vez. Pra vocês, nós estamos no ar. Pra relatar as injustiças, incriminar o governo. Pra quem queria, o nosso fim só começou o pesadelo. A alegria da favela é nos ter como sua voz. Pois a verdade das ruas, em pessoa somos nós. Tem maluco que não é nada e quer dar uma de bom. Quer chegar arrepiando, dando uma de ladrão. Cada um, ninguém é mais que ninguém. É bom saber respeitar, cada lugar é uma lei. Não adianta você querer ser o que não é. Ladrão é ladrão, gambé é gambé, mas como toda área, a nossa também tem suas leis. Se ligue nessa aqui. O mano do Zaire era um bom camarada, com ideias diferentes, mas não pegava nada em uma brincadeira inocente. Soltando pipa, colou um carro com quatro gambés na fita. O mano em cima da laje, sem treterrada, foi as peças para o céu, tomou uma rajada. E assim segue o trem da vida, dos filhos da impunidade. Aí mano Wilson, deixou saudades. Falando a realidade, fatalidade. Falando a realidade, fatalidade. Eu tenho uma missão e não vou parar. Já vindo da vamos vencer toda a maldade, vencer a fome, a miséria e a desigualdade. Mostrar ao mundo o sentido da nossa luta. Que não pagamos pau pra nenhum político, filho da puta. Mostrar que apesar do nosso problema, não nos entregamos a decadência imposta pelo o sistema. O sonho da nossa quebrada realizada em nossa voz. Bato no peito e digo, Zona Sul somos nós. E pra quem gosta de criticar, preste muita atenção. Somos intelectuais na comunicação. O rap é nossa arte, nós não somos ladrão. Melhorar nossa área, nossa principal meta. Encaminhar nosso futuro na linha certa. Não se entregar à podridão, tentar vencer. Pra ao se olhar no espelho, se reconhecer. Consciência e paz é o que nós pegamos. A elite é o alvo, é o que nós criticamos. Avalie os seus problemas e dê sua opinião. Quem merece pra cadeia, político ou ladrão? Falam merda na TV e querem que a gente ouça. Político vacilão, que quer nos fazer de trouxa. Muitas vezes por sua cor já querem te julgar. Se você fala gíria, seu jeito de andar é o poder antiquado, incapaz de raciocinar. Mas cabe a cada um, ninguém faz por você. Você pode mudar, fazer acontecer. Criar na sociedade um jeito livre de ser. Fatalidade, vou dizer pra você. A primeira faz um, a segunda faz dar. Falando a falando a realidade. Fatalidade. Falando a realidade, fatalidade.